Atenção de olho nos vagalumes, olha isqueiro. A chama amarelada traz fumaça pro baile inteiro. Nego se diverte independente dos problemas. Se gera o respeito, nego médio, verdinho com uma trena. Na claridão da ação, mas sente o vagalume. Após uma baforada, sente o cheiro do perfume. Se a lupa estoura, mete o lírio e tudo certo. Pra renovar a lombra, tio, aqui não tem mistério. Apaga a luz, acende o isqueiro, iluminou. A luz com a pá de vagabundo veio, o olho brilhou. Tudo apagado de antenão, irmão, no baile inteiro. Respeito é pra quem tem, só valor nos verdadeiros. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Os cara pique bandidão, vermelho anunciou que o barraco tem neblina, apaga a luz, acende isqueiro. Que hora é essa, feio? Sem dar boi pros castelinhos. Olho grande aqui não entra, não colo com Zé Povinho. Então sinistro, coiote, não atravesse ninguém. Hoje o barraco é nosso vagalume, há mais de 100. Nego se diverte independente dos problemas. Se te gera o respeito, nego médio verde com a e os trapaça quer ficar tranquilinho, sem maldade. Só os ponta firme no bolinho. E os da lei em quadra quer acabar com a animação. O fragante aqui já era, virou brilho na multidão. O isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Salve! Opa, demorou que eu vi. Vamos ligar nos vagabas, já que topou no bolinho. Massa, puta que caralho. Salve nós, pelo amor. Vê só, é mais de 1000 o foco do voador. Ri do jeito que eu sou. Resenha rua, parceiro. A Juliette é que pá no meu chinesinho vermelho. Ih, preconceito alheio é mato. Eu já tô ligado, João. Mas aí, quem sabe é nós. Pau no c... eu tô firmão. E de bang eu vou, vou. Representando a favela. Quem tem flagrante esconde. Vagalume não é vela. Fumaça no baile mostra. Pode paca, é isso mesmo. Rap pode. Mais respeito aos maloqueiros. O isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca o isqueiro, na contenção de olho nos vagalumes. Busca. Os cara na contenção. Os cara